Checa o cadencilho, losse losse o bioman. O panijeca o cadencilho, babá me sobou. Babá bebê, roco da imba. Um totó, joguei dancô. Exô, exô, exô. Checa o cabencilho, losse losse o bioman. O panijeca o cabencilho, baba nisso boba babierê, roco da imba, um totó, joguei dancô, exô, exô, exô.